Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo à primeira emissão de Musicália. Este é o seu programa de música do mundo, ou se quiser, de música no sentido universal da palavra. Eu sou o Carlos Bonaparte e a partir de hoje vou estar aqui sempre às terças-feiras, às 20h30, até bem perto das 21h, para lhe trazer algumas das mais interessantes músicas do mundo. Vamos trazer aqui música vinda da Hungria, Turquia, Alemanha, Espanha, mas também de outros países como China, Japão, Zimbábue, Cabo Verde, Burkina Faso. Vamos ter aqui muitos estilos musicais, atravessar muitas fronteiras para lhe trazer aquilo que, apesar de ter qualidade e apesar até de ser música de sucesso nos países locais, não ter a mesma repercussão aqui, não por ter uma menor qualidade, mas por simplesmente ser cantado numa língua diferente, como o alemão, o grego ou o árabe. Vamos, pois, nesta emissão, abrir com dois temas. Primeiro com Mônica, uma canção gravada no final dos anos 70 na Alemanha, mas que até é original da Roménia. A música é cantada em alemão, chama-se então, como disse, Mônica. Depois vamos ouvir os Express com o tema Olyan Jolizik. É um tema húngaro também do final dos anos 70 e é de um grupo que fez muito sucesso, como ainda agora disse, os Express. Depois eu volto para lhe trazer mais umas quantas musiquinhas, mas é desta maneira que vamos abrir esta emissão do Musicália, a primeira, esperemos, de muitas. Seja bem-vindo, vamos à música com Mônica, ou melhor, com Ulia Martin. E o tema, Mônica. Im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal? Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr. Dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu zweit mit Monika. Ich träume nur allein von Monika. Wird's noch einmal? Antena Web. Sintoniza-te. Ficamos então com estas duas vozes, primeiro Uri Martin e o tema Mônica, para depois ficarmos com os Express e o tema que lhe apresentamos, chama-se Urian Yolizik, é o tema que acabou de ouvir. Vamos fazer mais uma viagem até a França para ouvirmos a voz de Tina Arena com o tema Allez plus haut. Vamos depois regressar à Alemanha, vamos ficar com Yasmin Brunchen e hoje não devemos voltar a sair da Alemanha. Vamos ficar com Yasmin Brunchen, ela que é uma cantora especialmente mais virada para o house e para a música da dança, mas traz-nos este Is Meine Liebe, um tema mais calmo, apesar de bem dançável, mas que se adequa não só à hora, mas também à música que lhe vai anteceder. A música Allez plus haut, de Tina Arena. São então estas duas músicas que vão agora suceder-se para prosseguirmos nesta emissão número 1 do Musicalia. Me cacherai aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Je n'ai pas su te dire je t'aime. Seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Et le poser dans d'autres mains. Allez plus haut. Allez plus haut. Et dessiner des souvenirs. Antena Web, rádio à sua medida. Continuamos na Alemanha, nesta emissão número 1 do Musicália. O tema que lhe apresentamos agora chama-se Silver Bird e é uma interpretação também dos finais dos anos 70 e inícios dos anos 80, agora na voz de Gina Reinfort, uma artista alemã, não muito conhecida, mas que na sua época e nos seus anos de ouro, nessa altura sim era conhecida, embora depois tenha rapidamente passado ao esquecimento. Passamos agora na Antena Web esta, ainda assim, belíssima música. Ela não teve o sucesso que se calhar esperava e que se calhar merecia. Digo isto porque esta música, de facto, é uma música bonita. E ela até tem uma voz agradável. Vamos ter mais delongas, chegarmos com Gina Reinfort e o tema Silver Bird. Yeah. Estamos então por encerrada esta primeira emissão do Musicália. Passou rápido, não foi? Até para mim passou muito rápido. Vamos fechar esta primeira emissão, dizia eu, continuando na Alemanha. Como lhe disse há pouco, não deveríamos sair de lá e de facto não saímos. Por hoje a nossa viagem foi curta. Também o tempo não nos permitia muito mais, senão haveria muito mais por onde viajarmos. Na próxima semana vou levá-lo até às Arábias. Vou levá-lo até aos anos 30... Também, não só, mas também aos anos 30, às Arábias, e vou viajar um bocadinho consigo no tempo e no lugar, como aliás é mesmo essa a lógica do programa. Vamos finalizar, dizia eu, novamente na Alemanha, agora com Michael Holm e o tema Erluta, um tema que é seu original, ou é original alemão, mas também foi mais tarde interpretado com, interpretado pelos Boney M. com o tema Erluta. Um tema, aliás, uma pronúncia um bocadinho diferente, mas que vai dar ao mesmo. Erluta é, então, o tema que vai fechar esta primeira emissão do Musicália. Também fecha a emissão na Antena Web, por hoje não há mais programas. E eu espero que tenha uma ótima noite. Amanhã regressamos nós, no geral, às 4. Eu estou de volta às 5, para uma hora de sucesso. E depois para o Outra Margem. Fechamos, então, esta emissão com Michael Holm e Erluta. Passe bem, tenha uma boa noite, até amanhã. Dies ist die Geschichte von Erluta. Einem Mann, der geboren wurde, um wie ein wildes Tier gejagt zu werden, weil er arm war und sich nicht wehren konnte. Aber er gab sich mit seinem Schicksal nicht zufrieden und heute wurde seine Ehre wiederhergestellt. Und arm und verurteilt zum Tod. Dabei wussten alle, der Schuldige war nicht Erluta. Man begnadigte ihn, er bekam lebenslang. Er träumte von Flucht und ließ nichts unversucht, bis er schließlich entkam. Damit fing die Jagd an nach Erluta. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Erluta. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Aber Spanien war damals kein Land für einen wie Erluta. Doch weil er